forte abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tá zerado, também negativado. Eu tô andando a pé, vendi o ágio do meu carro. Pensão tá atrasada, fazer filho tá caro. Oficial de justiça vem bater no meu barraco. Encontrei o banco dos meus sonhos. Agora é na agência 51. Se a mulher te largou e você tá sem ninguém, vem pra cachaça, você também. Se ela te chifrou com aquele Zé Ninguém, vem pra cachaça, você também. Se ela te zerou, levou tudo que você tem, vem pra cachaça, você também. Se seu time perdeu 7-1, você não tá bem, vem pra cachaça, você também. Vem! Aô, Marília Mendonça, pro seu sucesso eu digo amém. Canta essa comigo e vem pra cachaça, você também. Tá zerado, também negativado. Cê tá andando a pé, vendeu o ágio do seu carro. Pensão tá atrasada, fazer filho tá caro. Oficial de justiça foi bater no seu barraco. Encontrei o banco dos seus sonhos. Agora é na agência 51. Se a mulher te pra você também. Se ela te chifrou com aquele Zé Ninguém, vem pra cachaça você também. Se ela te zerou, levou tudo que você tem, vem pra cachaça você também. Se o seu time perdeu, se a tia Lúcia não tá bem, vem pra cachaça você também. Vem a rainha Marília Mendonça. Oi, no nome foi a Gabriela. Pode procurar e não vai achar. Essa cidade, mulher linda feito ela, sorriso perfeito, corpo de Cinderela. Estava muito bom, entrou areia. Veja meu estilo, sertanejo na veia. Ela é funkeira, curte um tal de MC. E no meu cabelo só tô sabendo onde amar aí. Ela arriscou meu CD de modão, tocou no chapéu, quebrou o violão. Correu um perigo, mas me segurei. Saí pro boteco, agressão evitei. A gente se ama, dá pra perceber. Na cama ela é bruta, a mulher desenrola. Mas sou sertanejo e posso garantir que se não for maldão, não toca na minha vitrola. Aô, companheiro, a mulher pode ser bruta, mas se não for modão, não vai tocar não, hein? Eita, nós, segura, três! Pode procurar, que não vai achar. Essa cidade, mulher linda feito ela. Sorriso perfeito, corpo de Cinderela. Estava muito bom, entrou areia. Veja meu estilo, sertanejo na veia. Ela é funkeira, curte um tal de MC. E no meu carro só toca Belmonte Amaraí. Ela arriscou meu CD de modão, cortou meu chapéu, quebrou o violão. Correu um perigo, mas me segurei. Saí pro boteco, agressão evitei. A gente se ama, dá pra perceber. Na cama ela é bruta, a mulher se enrola. Mas sou sertanejo e posso garantir que o tal de MC. Ela arriscou meu CD de modão, cortou meu chapéu, quebrou violão. Correu um perigo, mas me segurei. Saí pro boteco, agressão evitei. A gente se ama, dá pra perceber. Na cama ela é bruta, mulher se enrola. Mas sou sertanejo e posso garantir que se não for modão, não toca na minha vitrola. Mas sou sertanejo e posso garantir que se não for modão, pode procurar. É, mulherada louca! Fico, o bicho pega, se fica, o bicho come. O tal do bicho mulher, nasceu pra gozar do carnaval. Não dá pra ficar em volta, não bater na porta se não vai entrar. Se não for pra bagunçar comigo a cama, não quero nem que durma no sol.